Livro primeiro. Um Justo. 1. Charles Myriel. Em 1815, era bispo de Digne o senhor Charles-François Bienvenu Myriel, um velho com mais ou menos 75 anos de idade, que aí residia desde 1806. Embora esse detalhe não afete de maneira nenhuma a essência de nossa narração, não é, contudo, inútil, ainda que não fosse senão para sermos exatos em tudo, reproduzir aqui os comentários sobre sua pessoa quando chegou à diocese. Verdade ou mentira, muitas vezes o que se diz dos homens tem tanta importância em sua vida como o que estes realmente fazem. O senhor Myriel era filho de um conselheiro do parlamento de Aix, aristocracia parlamentar. Contava-se que seu pai, querendo-o como herdeiro do cargo, casou-o muito cedo, com 18 ou 20 anos, seguindo o uso muito comum entre famílias parlamentares. Charles Myriel, apesar do casamento, deu muito o que falar. Era atraente, embora de pequena estatura, elegante, gracioso, espirituoso. Toda a primeira parte de sua vida foi gasta em galantarias e mundanidades. Veio a Revolução, os acontecimentos se precipitaram, as famílias parlamentares, dizimadas, procuradas, cercadas, dispersaram-se. Charles Myriel, logo nos primeiros dias da Revolução, fugiu para a Itália. Aí sua esposa faleceu, vítima de afecção pulmonar, de que havia tempo e sofria. Não tinha filhos. O que se passou, então, na vida de Charles Myriel? Talvez a destruição da antiga sociedade francesa, a queda de sua própria família, os trágicos espetáculos de 1793, mais aterrorizantes ainda para os emigrados, que os viam aumentados pela distância e pelo medo, tivessem feito nascer nele ideias de renúncia e solidão. Terá sido ele, em meio às distrações e amizades que ocupavam sua vida, subitamente vitimado por um desses golpes misteriosos e terríveis que, às vezes atingindo o coração, transtornam o homem que as catástrofes públicas, tirando-lhes família e fortuna, não conseguiriam abalar? Ninguém o poderia afirmar com segurança. Sabe-se apenas que, ao voltar da Itália, ele era padre. Em 1804, Myriel era vigário em Brignoles. Já idoso, vivia em profunda solidão. Pela época da coroação, um pequeno problema de sua paróquia o levou a Paris. Entre outras pessoas influentes, visitou o cardeal Fesch para defender interesses de seus paroquianos. Numa ocasião em que o imperador fora ao palácio de seu tio, o digno sacerdote que esperava na antecâmara achava-se no caminho por onde sua majestade devia passar. Napoleão, sentindo-se observado com certa curiosidade, voltou-se e disse bruscamente: "Quem é esse homem que está me olhando?" "Sire", disse o senhor Myriel, "vós vedes um pobre homem. Eu, porém, contemplo um grande homem. Ambos temos de que aproveitar." O imperador, na mesma noite, pediu ao cardeal o nome daquele padre, e algum tempo depois, o senhor Myriel foi surpreendido pela sua nomeação para a diocese de Digne. Que havia de real, enfim, nas histórias que se contavam sobre a primeira parte da vida do senhor Myriel? Ninguém o poderia dizer. Pouca gente havia conhecido sua família antes da Revolução. O senhor Myriel deveria ter a sorte de todo recém-chegado a uma cidade pequena, onde há muitas bocas que falam e poucas cabeças que pensam, isso embora fosse ele bispo, e justamente porque era bispo. Enfim, os boatos em torno de sua pessoa não passavam de boatos, cochichos, diz-que-diz, palavrórios. Fosse quem fosse, afinal, depois de 9 anos de episcopado e residência em Digne, todas essas invenções, objetos das conversas usuais, que ocuparam no princípio o povinho das pequenas cidades, foram completamente esquecidas. Ninguém ousaria repeti-las ou relembrá-las. O senhor Myriel chegou a Digne acompanhado da senhora Baptistine, sua irmã, 10 anos mais moça que ele, ainda solteira. Tinha uma única criada, da mesma idade que a senhora Baptistine, chamada Maglory, que depois de ser a criada do senhor vigário, tinha agora um duplo título, camareira da senhora Baptistine e dispenseira do senhor bispo. A senhora Baptistine era alta, pálida, delicada, agradável. Era realmente o que indica a palavra respeitável, pois me parece que uma mulher, para se tornar venerável, precisa ser mãe. Nunca foi bonita. Toda a sua vida, que não foi senão uma sequência de boas obras, envolveu-a numa espécie de brancura, de claridade, e com os anos ganhou o que poderíamos chamar de beleza da bondade. O que era magreza em sua juventude tornou-se transparência, de afinidade que deixava entrever um anjo. Era mais que uma virgem, era uma alma. Parecia feita de sombras, o mínimo de corpo para que ali houvesse um sexo, um pouco de matéria indolvindo uma luz, grandes olhos sempre modestos, um pretexto, enfim, para que uma alma permanecesse na terra. Maglory era uma velhinha pálida, gorda, atarefada e sempre ofegante, por causa de sua contínua atividade e, ultimamente, também pela asma que a afligia. Ao sua chegada, o Sr. Myriel foi acomodado no Palácio Episcopal, com todas as honras exigidas pelos decretos imperiais, que punham a dignidade episcopal logo abaixo da de Marechal de Campo. Visitaram-no o Mary e o presidente, e ele, de sua parte, levou seus cumprimentos ao general e ao prefeito. Terminada a recepção, a cidade esperava sua atividade episcopal.